Sempre tive vontade de pegar e falar as coisas que aconteceram na minha adolescência, quando eu cresci lá na Coab lá, quando eu tava com os parceiros lá, quando eu convivi lá com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai, entendeu? E eu acho que o momento é agora. Tô preparado, vou falar, escuta aí. Coab, onde tudo começou, muito tempo passou, mas minha memória jamais se apagou. Relógio gira, o tempo voa, mas nunca me esqueci de honrar e levantar a bandeira onde eu cresci. Oh, que tempo bom que eu vivi, no 18 no campão, na Figueira, como eu curti. Ali eu vi o quanto vale a amizade, ali senti o que era ser lutador de verdade. Muita gente sofrida, mas sempre com disposição, de corpos cansados, mas que estendiam a mão. Desde o dia da primeira invasão até hoje, em sua triste expansão, de ruas quebradas, de asfalto, como pombais, na baixada e no alto. Carijós, brancos, amarronzados, janela de ferro com gradeado enferrujado. Ué, é embaçado, e como posso gostar de um lugar tão complicado? Eu parei pra pensar e vi que tá lá tudo que me guia. Na moral, eu já era um guerreiro e não sabia. Ventos que não sopram mais, velhos tempos de paz, velhos tempos. E veio usando a gurizada, foi crescendo, novas experiências com o tempo foram aparecendo. É como se sempre tivesse existido por lá. O cigarro, o álcool, a droga começaram a interessar. E como Deus criou tudo o que há de bom, o próprio homem, a vila e o diabo apoiou. Sei que faz tempo pra caralho, é passado, com certeza aí ficou marcado. Grandes festas black dos meu, Ruth Carolina com certeza destacou. Pepeu, União, Metal e Canecão, escutar Commodores, lembrar das emoção. Recordar é viver, ladrão. Foi bom pra aquela época de muito brilho e união, muita festa, várias função. Mas graças a Deus, pouca arma em circulação. Um jaquetão da Morphis estufado, maratão e gomanete de balaca na balada. O lugar que me trouxe as inspirações, me fez ser homem de verdade, deu postura entre os leões. Fez eu dar valor à minha estrela guia. Com certeza eu já era guerreiro e não sabia. Faz velhos tempos de paz, só de pensar nos bons olhos tempos. São os ventos que não sopram mais, velhos tempos de paz, velhos tempos. Vou dizer, no verde e branco várias festas na minha quebrada, uma pá de gente na esquina embolada, muita cerveja gelada, várias paradas, sem falar na mulherada. Mas nem sempre era assim, tão harmonizada. Às vezes o cara se passava, entrava numa errada, tipo o índio e o coreano, que se foram antes dos seus 25 anos. Oh, tá vendo, tio, como é o bagulho? Hoje tu é o cara, amanhã tu tá sem rumo, teu corpo na ladeira como entulho, tua mãe desesperada, oh, cadê o orgulho? São várias coisas que te influenciam, os problemas dão revolta e te iniciam. Tudo que tu olhou te vicia, tudo tem a ver com o ambiente onde te cria. Imagina tu chegar na baia com 8 anos de idade, ver teu pai dando uma na sala, é pedir que a casa caia. Sem palavras, é pedir que a casa caia. Mas tudo bem, um dia passa essa parada, nós vamos se lembrar dando várias risadas. É, erga a cabeça e não te abala, loucão. Mostra pro teu filho que nada dessa porra foi em vão. Não quero ser profeta, e tu sabe o jeito, mas tá aí um exemplo, se quiser tira proveito. Ou ignora e faz da tua maneira, mas respeita, porque minha vida não foi brincadeira. Coab, Coab, desculpa se eu errei, muito obrigado por tudo que aí eu conquistei. O meu filho e meus amigos, e a todos os guerreiros que lutaram e sofreram comigo. Ventos que não sopram mais, velhos tempos de paz, velhos tempos. Aí, essa aí foi feita aí pra toda a comunidade da Coab Leopoldina, pra todo mundo que mora nos verdes, todo mundo que mora nos marrom, nos azul, os parceiros, as parceiras lá dos Carijó. Falou? Eu sonho e fico esperando sempre que falem coisas boas da onde eu me criei, da onde eu gosto até hoje. Eu deixo um salve, um abraço pra todo mundo aí que sempre trincou comigo na época que eu corria nessas ruas, na época que eu ficava parado na esquina trocando ideia com os malucos, com as malucas, e a todos que eu conheci. Fiquem com Deus, muita paz, muito amor.